Trata-se de um incêndio numa habitação unifamiliar, que há registrado 3 desalojados já realojados pelo município. À nossa chegada, a casa encontrava-se toda tomada pelo fogo. Houve necessidade de fazer uma busca, uma vez que havia uma vítima no seu interior, que foi resgatada pelas equipas de busca e salvamento. Resultou um ferido ligeiro, com queimaduras de segundo grau nos membros superiores, foi transportado ao Hospital de Coimbra. É um feminino cerca de entre os 60 e 78 anos de idade. É a esposa e o marido e um filho, ambos vão ser realizados, conforme indiquei, pelo município, através de serviços sociais, aqui noutra freguesia, porque a casa não tem condições de habitabilidade. Estiveram empenhados no combate 21 operacionais e 7 veículos dos bombeiros voluntários de Tábua, 7 operacionais e 2 veículos dos bombeiros voluntários de Vila Nova da Lidarinha. Também presente a GNR e uma equipa também da Polícia Judiciária de Coimbra. Uma habitação já de construção antiga, com muitas madeiras, tinha outras habitações contíguas que, com necessidade de fazer proteção das mesmas para não haver alastramento a outras exposições, foi efetuado esse corte e essa proteção pelos meios de combate. E há a registrar danos no telhado de uma segunda habitação, mas foi por questões de precaução, uma vez que os barrotes de madeira atravessavam de um telhado para o outro e houve necessidade de garantir a segurança do mesmo. Em que local da casa é que terá tido origem o incêndio? Essas informações desconheço, agora está a cargo da Polícia Judiciária, que tem competência na matéria para fazer essa perícia no interior da habitação.